ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você que está acompanhando o Tema Livre nesta segunda-feira, dia 7 de julho. Nós estamos entrando no ar e vamos tratar hoje de atraso na entrega de obras contratadas. Você, como muita gente compra o imóvel na planta, compra o imóvel, vai pagando, paga aquelas intermediárias e fica na expectativa, na esperança de receber o imóvel, não consegue receber. Há muitos problemas além do atraso em si da empresa construtora, do empreendimento, há entraves burocráticos, há entraves que são no âmbito da prefeitura, às vezes até entraves que são municipais, estaduais e federais. E sobre isso nós vamos conversar a partir de uma reclamação que está agora correndo o Facebook, de pessoas que compraram unidades num empreendimento imobiliário, um condomínio em Macaé. Mas essa situação não é exclusiva de Macaé, infelizmente não é sequer uma exceção. E estão aqui conosco no estúdio Canajé Vilhena, que é arquiteto e urbanista, ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos e ex-vice-presidente do CREA, e o Antônio Ricardo Correia da Silva, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, especialista em direito imobiliário e também entende muito, na verdade, de ética e de essas questões que norteiam também as relações de consumo. Muito bom dia, Antônio Ricardo, você que é estreante aqui no programa. O Canajé já é nosso conhecido aqui, já tem até crachá da rádio Canajé de tantas vezes que vem aqui, é brincadeira. Antônio, como é que é essa relação do adquirente do imóvel que não existe ainda, que está na planta ou no projeto, que vê aquilo no folheto, com aquelas foto meramente ilustrativa, essas coisas todas que são propaganda enganosa no final das contas, porque é que nem aquela animação em 3D, né? Você vê e não existe nada daquilo, e você fica com a ideia de que aquilo ali vai ser real. Como é que é? Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, Canajé. A OAB tem realmente, de fato, essa preocupação de estar presente nessas discussões, especialmente no mercado imobiliário, em que mexe com o sonho das pessoas. Você falou de panfletos, eu falo de apartamentos decorados. Depois que a pessoa entra num apartamento decorado, nesses estandes maravilhosos, há uma blindagem emocional e ela deixa de observar certas questões importantes. A OAB tem está atenta para ajudar as pessoas a qualificar esse processo de compra de algo tão valioso quanto a casa própria. Visite a unidade decorada, né? Ainda nem saiu do... A obra ainda está ali, mas você já tem uma unidade decorada para você visitar ali mesmo, estande, isso tudo, né? Canajé, bom dia. Entra aí nessa conversa, porque eu sei que você já trouxe uma situação semelhante a essa de Macaé, mas mais aqui para perto, em Jacarepaguá, é isso? Bom dia, Antônio Ricardo e Golo e ouvinte. Eu estou trazendo aqui mais uma questão que não é única, né? De um empreendimento em Jacarepaguá, que também está com problemas para entrega. Inclusive fizeram um acordo para que a entrega fosse feita em dezembro de 2013 e a previsão é apenas para entrega no início do ano que vem. Mas esse é um problema que, como você falou, Golo, que está presente aí no dia a dia das incorporações, problemas causados pela burocracia municipal, estadual e também pela falta de critérios, às vezes, de empreiteiras cujo responsável técnico esquece da responsabilidade ética que ele tem também na relação com os consumidores, com os compradores dos imóveis, né? Essa é uma questão que também precisa ser melhor debatida, até porque Os conselhos de representação profissional, que têm como objetivo principal o controle da responsabilidade ética, não têm uma tradição de intervenção nesse processo de incorporação. E até mesmo quando há um problema mais sério, com acidente, por exemplo, muitas vezes o conselho, meu caso, minha experiência com o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, a nossa legislação não permite que haja uma intervenção do Conselho enquanto não houver uma decisão definitiva na Justiça para apurar a existência do erro técnico, né, na obra. Mas a questão ética acaba ficando de fora, porque entende-se que existe uma série de outras instituições, inclusive de defesa do consumidor, que pode defender o comprador nesses casos, né? Agora, essa questão ética, ela não se restringe à ação de PROCONs e de institutos de defesa do consumidor, como você bem lembrou, se estende ao CREA, e eu colocaria até a Ordem dos Advogados do Brasil nessa questão, porque a Ordem também está muito atenta à defesa dos direitos do cidadão, de maneira geral, direitos humanos, das liberdades democráticas, de tudo isso. Tem um papel histórico na defesa e na manutenção desse Estado de Direito. E isso, Antônio, é uma questão que a gente vê, eu vejo, por exemplo, no caso específico da construção e dos atrasos da entrega, essa questão ética esbarra num corporativismo também, porque de um lado o engenheiro está ali e do outro lado tem um colega que está trabalhando na obra ou tem outros interesses. E como é que é? Qual é a análise que você faz dessa situação? Em alguns casos, a questão do atraso de obra transcende a própria posição da empresa e a própria capacidade do engenheiro, seja o diretor de engenharia, o diretor responsável ou até o diretor jurídico, de interferir. Muitas vezes o atraso da obra vem de uma situação econômica em que várias personagens, o incorporador, o consumidor que não paga, o poder público que não dá licença, mexem num negócio absolutamente complexo, que é a incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária depende de todo mundo fazer o seu papel. Se o construtor atrasa, se o comprador atrasa uma prestação, se o banco não libera financiamento, se o poder público demora a renovar uma licença, isso mexe numa engrenagem que é muito sensível. E aí o atraso passa a ser uma consequência natural. Da nossa parte, lá na Ordem dos Advogados, estamos discutindo agora um novo Código de Ética. Ano passado já excluímos da categoria 86 advogados, em 2013. Temos a preocupação de que o advogado não seja ele próprio o fomentador do litígio. Porque as pessoas perderam a capacidade de conversar. As pessoas acham que judicializar uma questão vai ser o melhor caminho, quando não é. Por isso, nós criamos um grupo, a OAB incentivou, a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário, as entidades de defesa do consumidor, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria de Justiça, um grupo chamado Segurança Jurídica no Mercado Imobiliário, para discutir coisas como taxa de decoração, atraso, taxa de ligações e tudo mais, que ajude o mercado a funcionar fora do judiciário. E às vezes as pessoas não entendem isso. Isso é um dos papéis da ordem. Seria quase como câmara de arbitragem, de mediação. Não assim, não nos mesmos moldes, mas... Em verdade, queremos ir um pouco além disso. Porque quando você fala em expressinho, mutirão da conciliação, você acaba apenas enxugando gelo, para usar uma expressão popular. Você não muda a conduta, você não qualifica a conduta. Sei. Então, quando você repara o erro que aconteceu, sem mudar a conduta das partes envolvidas, o erro vai acontecer de novo. Sei. Só vamos dar os agora, nomes. O Canajé, isso seria interessante que pudesse se estender também ou incluir a questão dos gabaritos nas áreas de construção, a questão, as questões urbanísticas que não são contempladas por falta de planejamento. Como é que a gente poderia juntar esses esforços para evitar não só essa questão que ele citou de enxugamento de gelo, mas de você ter um colegiado, um fórum ou uma instância que atua em determinados aspectos e até determinado ponto. A partir dali não pode ou antes daquilo não pode. Como é que você acha que poderia haver uma interação para isso tudo acontecer melhor, mais harmonicamente na defesa das pessoas? Bom, essa questão toda, ela tem como princípio normativo a lei de incorporações, né? Que inclusive está necessitando até de uma revisão, porque a experiência, depois de tantos anos de existência, desde 64, mostrou que essa lei está precisando de uma adaptação à realidade atual. Né? A outra questão que você está querendo se referir, me parece que é de organização do sistema de controle e uso e ocupação do solo, que também é tem uma série de contradições. Haja vista que eu, por exemplo, vejo contradição entre a legislação urbanística e a legislação civil de incorporação. A nossa legislação municipal, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem interessante que ainda não foi detectado pela prefeitura. A prefeitura permite, por exemplo, que num lote se construam duas casas, é chamada edificação bifamiliar. E, no entanto, a prefeitura não sabe como vai resolver a relação entre esses dois moradores dentro de um lote se a legislação municipal não se adequou à legislação civil, à lei de condomínio. Como é que fica a propriedade, essa dupla propriedade dentro de um lote que deveria ser organizada e regulada pela lei de condomínio? No entanto, a prefeitura não sabe como trata disso. Ela permite simplesmente que haja essa ocupação especial, duas pessoas diferentes, e inclusive não define exatamente como é que se dá o direito de cada uma das pessoas dentro desse lote. Por exemplo, se é possível construir duas casas num lote de 360 metros quadrados, eu me sinto no direito de usar 80% desse terreno e vai ficar apenas 20% para o outro adquirente, a outra pessoa que tem direito de construir ali também. Como é que nós vamos resolver a questão? Eu e o meu vizinho. Quer dizer, a prefeitura não resolve isso. Então, existe uma contradição, e aí, nesse caso, eu acho que a OAB pode contribuir também para intervir no pensamento que vai orientar a nova legislação urbanística. Nós temos aí engavetado na Câmara dos Vereadores vários projetos de leis que prevêem a renovação da legislação urbanística do Rio de Janeiro, que tem fundamento numa lei de 1967, a Lei de Desenvolvimento Urbano do Estado da Guanabara, a Lei 1565 de 1967, da época do Negrão de Lima. É ela que ainda dá as diretrizes de desenvolvimento urbano para o município do Rio de Janeiro, apesar de ser uma lei do Estado da Guanabara. E essa lei foi sendo retalhada, tanto que hoje é uma coxa de retalhos completamente cheia de contradições, e agora existe uns projetos de lei que estão engavetados na Câmara dos Vereadores para atender o plano diretor, que é de 2012 ou 2011, né? E não há uma discussão aprofundada sobre o que vai ser essa nova legislação. Então, todas essas contradições, elas vão continuar existindo, porque, infelizmente, assim como não existe uma harmonia entre as diversas esferas que intervêm no controle do uso e ocupação do solo, mesmo dentro da prefeitura, os órgãos que devem tratar desse controle também não se falam. A Secretaria de Meio Ambiente não fala com a Secretaria de Urbanismo, não fala com a Secretaria de Obras. Então, existe uma confusão muito grande, a ponto de... Eu vou citar aqui um exemplo que aparentemente está fora da discussão, a ponto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que não tem nenhum departamento de projeto, é responsável pelos projetos de ciclovias no município do Rio de Janeiro, que é uma obra que deveria estar na Secretaria de Obras. Então, isso é para mostrar a confusão que existe na burocracia municipal que trata do controle de uso e ocupação do solo. E essa confusão, é claro, ela vai se refletir na questão das incorporações, que também é muito complicada e que, apesar de nós termos uma lei muito boa, mas que necessita de uma revisão, e no entanto, essa lei que tem, que protege muito o comprador do imóvel, no entanto, ela não é aperfeiçoada e é cada vez mais complicada pelo distanciamento que existe entre a legislação municipal e a legislação federal, que é de direito civil, né? Antônio, esse aspecto que o Vilhena abordou, para nós ele se amplia ainda mais. A gente sabe que no município do Rio de Janeiro a legislação urbanística traz ferramentas de democratização. Os PEUs são os projetos de estruturação urbana ou de estruturação urbanística que determina a capacidade de edilícia de cada região, são instrumentos democráticos. Só que a sociedade se acostumou a renunciar a seus direitos mais básicos. A sociedade, você pode marcar uma audiência pública para discutir o PEU da Penha, por exemplo, que é uma região que demanda muito interesse, não só dos empreendedores imobiliários, como da própria população, e a população não vai. A população não participa. E aí você acaba tendo a expansão urbana atrelada a interesses ou políticos, ou pessoais, ou financeiros, que não se compatibilizam com a sociedade. O segundo aspecto é que os órgãos públicos, ao invés de se mirar no exemplo das Olimpíadas, em que numa sala apenas reuniu todos os agentes responsáveis por um determinado processo, compartimentalizam cada vez mais. Você vai aprovar uma incorporação, você passa por um órgão que fica num lugar, depois vai para outro órgão que fica em Botafogo, o terceiro fica em São Cristóvão, o quinto em Brasília, o sexto em Campo Grande, quando, diante da relevância social, isso poderia tudo estar muito presente. A OAB tomou três iniciativas. Uma foi propor uma comissão para a reforma da 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, que cuida da parte fundiária. Eu faço parte da Comissão Nacional. Uma para atualização parcial da 4.591, que é compatibilizar a 4.591, que é a Lei de Incorporações, com o Código de Defesa do Consumidor. Mas, principalmente, é importante não perder esse ponto de vista, compatibilizar o Código do Consumidor com um negócio extremamente sensível, que é o mercado imobiliário. E o terceiro, pedir que nesses órgãos, como o COMPUR, que é o Conselho de Política Urbana, e outros que têm representação da sociedade, que a OAB faça o papel desse agente social. Como a gente sabe que as pessoas isoladamente não se movimentam, que a OAB possa ter assento nesses conselhos para defender uma via importante, que é o respeito à sociedade. Aqui o Eduardo do Grajaú apresenta uma questão interessante. Ele diz aqui que o comprador de imóvel deve tirar as certidões negativas da empresa empreendedora, assim como o CREA, dívida ativa da União, INSS, FGTS, nono e décimo ofício de certidões, para conhecer a idoneidade da firma com a qual ele está contratando a compra da sua moradia. Como é que é isso aí, o Canajé? Eu acho que isso é importante, realmente. Mas eu entendo também que isso pode ser simplificado na medida em que bastaria verificar se a empresa está registrada no CREA e se ela é associada à ADM, por exemplo. A ADM também tem um bom controle sobre as empresas. Antônio, inclusive, também faz parte da ADM, né, Antônio? Uma das empresas que eu dirijo é associada à ADM. Agora, eu gostaria de pegar esse tema que o Antônio Ricardo colocou, que é a respeito da participação popular na elaboração das normas de controle de ocupação do solo. E aí ele destaca a questão do PEU, e isso que ele levantou é de uma seriedade muito grande. Basta dizer que nós estamos no processo de revisão do PEU das Vargens, e eu estou, inclusive, estudando uma proposta de plano alternativo ao PEU, e que não estou tendo nenhum acompanhamento interessado nessa questão, porque o único movimento que os moradores estão fazendo no sentido de fazer a revisão do PEU é para tentar regularizar uma quantidade imensa de loteamentos ilegais que o prefeito não tem a menor condição de regularizar, porque foge da alçada dele, da competência dele, a encrenca que foi criada pela Prefeitura, pelo Tribunal de Justiça e pelos órgãos estaduais. Quando eu cito o Tribunal de Justiça, é porque o Tribunal de Justiça, através da sinistra súmula 79, permitiu durante muito tempo que se fizesse fechamento de ruas para serem tratadas como condomínio fechado, e isso facilitou também o reconhecimento do próprio Tribunal de Justiça de loteamentos ilegais que foram tratados como condomínios de fato, de acordo com o princípio adotado na Súmula 79. Então, isso criou um problema muito sério, e hoje o único interesse dos moradores da região das Varges para fazer a revisão do PEU é no sentido de regularizar essa ilegalidade e não está discutindo o impacto ambiental, urbanístico e social que a lei do PEU vai provocar e que já havia sido denunciado por instituições universitárias como a PUC, a UFRJ e o próprio Compur, que fez um relatório criticando, acusando os riscos que o PEU, como foi aprovado, traria para a região. Por isso é que essa lei do PEU foi suspensa por 180 dias e mais 180 dias agora, e, no entanto, a população interessada na questão não está se mobilizando para apresentar uma alternativa. E é tão fácil conseguir isso, bastaria fazer um seminário mostrando os erros já apontados cientificamente por essas instituições universitárias e fazer uma alternativa. E a coisa mais simples é impedir o aumento da densidade que o PEU propõe para lá, né? E, além disso, é claro, poderia até contribuir no PEU para melhorar a legislação que trata do licenciamento e aceite das obras, que tem a ver com o tema que a gente está discutindo, que é o atraso e problemas que existe na entrega dos imóveis para feitos em regime de incorporação. Né? Essa questão da omissão das pessoas, que no final das contas são as maiores interessadas, é que eu gostaria de aprofundar um pouco. Eu vou, eu gostaria de saber, isso é uma questão do viés autoritário do Estado brasileiro desde sempre, ou desde, pelo menos, nessa vida republicana, desse viés autoritário paternalista, e isso também, de que maneira isso está sendo utilizado nesse novo modelo de desenvolvimento urbano, porque vem passando as grandes cidades brasileiras, em especial o Rio de Janeiro, que será a sede das Olimpíadas de 2016, e que vem sofrendo um processo de valorização fundiária, remoção branca, afastamento de populações de áreas centrais e áreas mais nobres da cidade para criar ali espaços de ocupação, ou por escritórios, no caso do centro, ou por habitações de classe média e classe média mais elevada, nos locais da Zona Sul, que tem, a gente vê assim o Vidigal, né? Os caras assim, olha, o Beckham comprou uma casa de R$1 milhão do Vidigal, e o Vidigal é uma favela. Eu já disse aqui, acho que o Vidigal está fadado a ser a primeira ex-favela do Rio de Janeiro, porque vai virar um bairro. Eu gostaria que você, Antônio, você que está chegando com essa visão de advogado, que situasse isso aí, até porque nós temos também nesse bojo aí os programas sociais do governo, entre os quais o seu destaco, Minha Casa Minha Vida, que possibilita o sonho da casa própria, como se fala do sonho da casa própria, parece até uma coisa de gerações e gerações passadas, né? Como é que você vê essa história? Luiz, acho que primeiro um aspecto extremamente importante, a sociedade como um todo, por conta do autoritarismo ou por conta até de uma própria formação cultural, ela acredita muita fé. O brasileiro é um povo com muita fé, várias entidades aqui podem destinar a sua fé, mas ele é um povo com fé. E acredita sempre na figura do Estado babá. Todo mundo quer o seu, eu quero o meu, eu quero que a minha descarga funcione, porque eu tenho certeza que esse Estado divino que nós imaginamos vai cuidar de levar o meu esgoto para algum lugar, e eu não quero nem saber para onde ele vai. Essa crença de que o Estado vai estar ali onipresente, protegendo e resolvendo todos os problemas, essa crença de que alguma entidade vai cuidar do contrato para que o contrato sozinho se resolva, leva a situações como, por exemplo, 90% das pessoas que vão comprar um imóvel na planta não pedem para ver o memorial de incorporação. Não precisa nem tirar a certidão, porque para fazer o memorial de corporação, o cartório, esse agente do Estado babá, já pede todas e mais algumas certidões. Mas as pessoas não querem nem saber se tem memorial. As pessoas não pedem sequer o memorial descritivo, que é aquele documento em que diz qual vai ser o piso, qual vai ser a pintura, qual vai ser a louça. As pessoas querem comprar o imóvel. Sim. Querem ter uma escritura, ter uma fixação espiritual com o negócio de escritura e abrem mão dessas situações. Agora, é preciso não esquecer que em nenhum momento da evolução histórica da sociedade, a lei mudou a cultura. A cultura muda uma legislação, mas a lei não muda a cultura. Não adianta você proibir determinados movimentos urbanos que já estão consolidados, que eles sozinhos não vão se desfazer. As Vargens é um local que me preocupa muito. Eu sou oriundo da OAB da Barra da Tijuca, gosto muito da Barra da Tijuca, nós vamos ter um foco lá em razão das Olimpíadas, mas as Vargens precisam ser tratadas como uma situação histórica consolidada e com criação de alternativas. Não adianta empurrar a população que está lá para o Campo Santo, para a Pedra, Ilha de Guaratiba, porque elas não vão. Assim como a população do Vidigal, oxalá seja uma ex-comunidade nos próximos anos, não adianta empurrar o pessoal do Vidigal para Santa Cruz, porque eles não vão. Não adianta, essa é uma situação histórica consolidada. O que é preciso é proteger as áreas ainda não urbanizadas, as áreas ainda com a tradição não consolidada, para que elas se façam de forma mais organizada. E aí os PEUs têm um papel importantíssimo nesse aspecto. Eu preciso cortar o vínculo da sociedade nessa crença com o Estado, preciso fazer a sociedade participar das discussões daquilo que lhe pertence, mas preciso que o Estado reconheça que situações que já foram implantadas e hoje não se consegue voltar mais atrás. Porque o que a gente vê também, por exemplo, agora mesmo a presidenta Dilma assinou um decreto criando a Política Nacional de Participação Social, que prevê uma série de instâncias, de câmaras, de audiências públicas e de comissões, que você já viu muitas delas no Estatuto das Cidades, né? Que os conselhos comunitários, aquele tipo de coisa. Mas, na realidade, nós vimos também nessas intervenções que foram feitas para as obras da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, audiências públicas que foram formais, foram meramente cumprindo a agenda das autoridades homologatórias do que o governo do Estado e a Prefeitura desejavam fazer e pretendiam fazer e acabaram. Se não fizeram, foi por uma forte reação, como o caso do ginásio Célio de Barros, o caso do Júlio Delamare, da escola Frederich, por aí vai. Mas é de notar também que o único equipamento que cedeu de imediato foi o equipamento federal, que foi o Lanagro, que era o laboratório de análises do Ministério da Agricultura. Foi o primeiro a abrir mão de qualquer discussão, já que é para o Estado, quer a Prefeitura, quer a FIFA, quer, então vamos fazer como eles querem. Que é um exemplo ruim para quem está lutando embaixo, quem está... Como é que é essa história? Como é que funciona? Eu estou te falando isso, Carajé, porque você, inclusive, acompanha aquela questão da freguesia, que também é outra história. Aquilo ali está sendo mudado, aquilo ali, historicamente, como disse o Antônio, era uma outra área, era uma outra destinação, tinha uma outra raiz, uma outra função. E hoje estão fazendo o que estão fazendo ali é uma outra cidade, outra coisa. Então, recuperando essa questão que o Antônio colocou, que ele destacou como a crença de que o contrato resolve tudo, né? Nós vemos na questão aqui da entrega desses imóveis, é que a lei de condomínio permite, por exemplo, a criação de uma comissão de moradores para acompanhar a obra. E dificilmente se cria essa comissão, porque as pessoas estão achando que também o contrário, o contrato vai resolver tudo para eles, né? Então, não tem uma participação na construção. A incorporação, ela deixa de ser uma iniciativa, ela é uma iniciativa, mas ela depende da participação de todos os condôminos, porque todos passam a ser coproprietários. Então, cada um deve cuidar da sua propriedade ainda na fase de construção. E eles abrem mão disso. E pior de tudo, é que, apesar da lei de condomínio, o poder público federal também, ele não ajuda na educação cívica, né, para essa questão, quando, por exemplo, permite, no caso aqui do município do Rio de Janeiro, que se façam condomínios que são depois... forma-se condomínios, faz-se a incorporação, são questões diferentes, mas dentro da mesma norma, e que esses condomínios, quando eles são entregues, eles já estão ocupados por milicianos. Isso é uma coisa seríssima. A formação de condomínios, do ponto de vista formal, a prefeitura diz que o condomínio lá no meio do mato, em Santa Cruz do Campo Grande, ele estava organizado. E quando os moradores vão ocupar os seus imóveis, eles têm que pagar uma taxa ao miliciano que está dirigindo esse condomínio. E que mora no condomínio? Não também, mora. Não. Não, ele simplesmente tomou conta. Miliciano, bandidos estão fazendo isso. Isso demonstra os erros, a confusão que está formada aí, exatamente porque pela leniência do poder público e a falta de noção sistemática do que é o processo de incorporação, que inclui também, além da qualidade da legislação municipal, inclui também uma boa prestação de serviço social na organização cívica da população, que vai a população de baixa renda, que não tem uma cultura de organização social ainda, ela vai ocupar esses falsos condomínios, porque são condomínios que usam o mesmo modelo da época anterior a 64, quando os conjuntos habitacionais eram organizados, e até hoje não foi resolvida a titulação, exatamente porque não se sabe como fazer, como enquadrar aqueles antigos conjuntos habitacionais dentro da lei que vem a partir de 64. Da mesma maneira, agora se formam condomínios que são dirigidos por milicianos. Então, isso mostra o caos que existe nessa questão da incorporação imobiliária. Quer dizer, nesse aspecto aí, Antônio, também tem uma coisa, a omissão do cidadão nesse processo pode ter a ver também com a intimidação do outro lado, que é a questão desses milicianos. Quer dizer, se você sabe que você não vai conseguir sequer se fazer ouvir em fórum algum, porque ali já é uma área dominada por milícia, que está à margem do Estado, você fica refém de uma situação kafkiana, você não tem como escapar, né? E esse aspecto é mais importante, porque o cara já está falando especificamente dos programas de Minha Casa Minha Vida, mais preponderantemente isso, em que é um negócio imobiliário de altíssimo risco financeiro, ou seja, o empreendedor imobiliário que entra no Minha Casa Minha Vida, ele conhece as margens extremamente apertadas, a lucratividade no Minha Casa Minha Vida é pequena, e é um negócio que depende muito mais do que do incorporador, depende do poder público. O poder público municipal, estadual, federal, fazer todo o entorno, fazer toda a questão urbanística, fazer toda a preparação do terreno e da localidade. Lembra aquilo que eu falei do Vidigal? No programa Minha Casa Minha Vida, quando se faz um conjunto de 15 edifícios em Santa Cruz, é obrigatório ao poder público fazer um entorno que seja capaz de suportar aquela vida social. Mas isso sempre foi assim, né? Tendo a Santa Cavalcante, os Lacerda, era assim que se previa também. Mas nunca aconteceu. Agora, a questão também que se levanta, Antônio e Canajé, é de você tirar o cara do Vidigal e levar ele para Santa Cruz. É você não tirar da Providência aqui e levar o cara para a Baixada. Como é que faz isso aí? Como é que funciona? Deixa eu responder isso. Claro, sabe por quê? Faça aí. Tem uma notícia hoje que eu vi de manhã. Existe um movimento em frente à prefeitura para garantir o direito de posse dos gatos na sede da prefeitura. E uma advogada defendendo um princípio internacional de que os gatos que não podem ser adotados, são gatos comunitários, eles têm que se garantir a localização deles ali. O Estado tem que garantir. Isso é do Campo Santana, deve ser, né? Aquele gato, aquela gataria. Falou gato, eu achei que era aquelas ligações de luz. Não. Não, são os gatos que estão morando na área interna do prédio da prefeitura aqui do Rio, e o prefeito quer tirar eles dali, remover eles. Sim. Não sei se é para Santa Cruz, né? Ou lá para aquela casa de que existe também na Zona Oeste para o pessoal de rua, né? E tem um movimento de defesa dos animais para garantir o direito de localidade da manutenção dos gatos onde eles estão. E esse seria o direito. É interessante. E interessante é que luta-se para que os gatos se mantenham ali. E, no entanto, a prefeitura remove pessoas do seu habitat já tradicional para jogar no meio do mato sem nenhuma infraestrutura e sem segurança, às vezes, e para pagar uma conta para o resto da vida. É, a Vila Autódromo é um exemplo típico desse fenômeno, né? É Vila Autódromo que, inclusive, ficou provado cientificamente que é possível fazer um projeto para manter a comunidade ali, retirando, é claro, as pessoas que estavam na área de risco, na beira da lagoa. Né? No entanto, esse projeto, inclusive, foi premiado, tem prêmio internacional, etc. E a prefeitura não deu a menor importância a isso e continua destruindo as casas das pessoas que saíram e mantém o entulho da obra como um entulho autoritário para impedir a vida sustentada pelos próprios moradores. A nossa preocupação, enquanto Ordem dos Advogados, assim como tivemos com o apoio inicial às manifestações de rua e depois retiramos o apoio quando as manifestações perderam a legitimidade, é separar o que é situação social consolidada, e jamais se falaria no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil de remoção das comunidades instaladas. As comunidades instaladas devem permanecer e é uma briga para que elas tenham condições mínimas de habitação, condições urbanas dignas de transporte, mobilidade, com movimentos ilegais, movimentos abusivos, como foi o caso da invasão daquele prédio de uma companhia telefônica abandonado, movimentos que são orquestrados por fins políticos. Contra esses, a OAB defende um estado absolutamente de legalidade. Remoções autorizadas pela justiça, sempre que houver cruzamento da linha da lei. O que já está consolidado é uma coisa, novas situações devem ser avaliadas com muita calma, como no caso da Autódromo, da favela Autódromo, que eu conheço muito bem, havia situações antigas que poderiam ser resolvidas pela via indenizatória e havia situações novas que não mereciam nenhum tipo de indenização. Há casos e casos, especialmente nas ocupações irregulares na Barra da Tijuca, com casas com 2, 3 quartos, piscinas e outras coisas mais. É, ali, no caso da Vila Autódromo, a questão principal é que não se quer indenização, as pessoas querem ficar lá, permanecer no local, porque vivem lá há 40 anos. E esse projeto ao qual o Carajé se referiu, que foi premiado pelo Deutsche Bank, é um projeto que anualmente, é um concurso de projetos, foi desenvolvido juntamente com a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a comunidade lá da Vila Autódromo, dizendo o que é que quer. E por isso o projeto foi um projeto técnica e cientificamente elaborado. Mas a questão que parece, quando você fala do exemplo da Oi, Telerge e outros exemplos aqui, como o Canajé falou antes, é que o Estado, o poder público no Brasil, historicamente, ele está descolado da sociedade, ele está à margem de qualquer reivindicação, de qualquer reconhecimento de direito, de qualquer tipo de situação assim. Então, quando a gente vive uma realidade como essa realidade atual, em que você tem uma transferência de renda efetiva, você tem um ingresso de dinheiro nas classes mais pobres, e isso torna as pessoas capazes, habilitadas a se inscrever no Minha Casa Minha Vida e mais ainda a ter o Minha Casa Melhor, que é para comprar eletrodomésticos e no limite tanto em tal lugar. Isso tudo mostra que há pelo menos um estado esquizofrênico, porque ele tem, de um lado, uma cara ótima, de outro lado, ele é perverso demais. Como é que a gente vai sair dessa sinuca de bico aí? Bom, tornando o Estado mais participativo e começando a pensar como fazer uma representação política direta e não continuarmos com essa representação que é feita, né, a democracia representativa. E por isso é importante a discussão que foi aberta com o decreto da presidente, que trouxe para o debate político, e não estão debatendo corretamente esse assunto, que é da democracia participativa. Quer dizer, isso, é claro que isso não se resolve por decreto, mas está na hora da gente começar a exercitar. Nós tivemos na década de 60 até o final da ditadura militar uma ampla mobilização popular através de associações de moradores no sentido de enfrentar os problemas da ditadura, né? E, no entanto, a partir da Constituição de 88, esse movimento popular associativo acabou se tornando braço político de algumas organizações políticas e perdeu a sua qualidade de participação política, né? Então está na hora da gente começar a rever esse conceito. Quando se fala em reforma política, eu entendo que o primeiro ponto a ser discutido é o conceito de participação política, que, da maneira como está sendo feito, infelizmente, o que a gente verifica é que o poder legislativo no Brasil, ele é dominado por quem tem condição financeira de fornecer recursos para as campanhas eleitorais. O pessoal que financia as campanhas eleitorais é que, por baixo dos panos, decide como deve ser o rumo da República Federativa. É representado, né? Eu acho que o problema dessa solução, passando pelas questões políticas, envolve de novo aquela relação Estado-sociedade. E a gente sabe que na questão da expansão urbana, das habitações, há uma carência de recursos, há uma escassez de recursos que torna indispensável uma personagem aí, que é o setor produtivo. Não, olha, eu sou um empreendedor na minha vida profissional, e acho que essa questão de controlar a expansão urbana passa por aumentar a possibilidade do setor produtivo participar disso aí. Não construindo a seu bel prazer regras, não comprando outorga onerosa do direito de construir, não comprando transferência de potencial construtivo, mas podendo, de fato, participar de negócios imobiliários, expandir negócios imobiliários e realizar seu lucro de forma sustentável. Não adianta imaginar. Agora, o setor da construção civil, ele já foi beneficiado, ele estava numa crise violenta, e no governo Lula houve uma renúncia fiscal e até uma redução drástica de impostos sobre os materiais para a construção civil, o que resultou em imediata retomada e aquecimento desse setor. E é um setor, até pelo déficit habitacional crônico, é um setor que sempre pode se expandir no Brasil. Não há por que não se expandir. O que parece não haver, o Canagé, é um terreno claro de regulação, de ocupação, de o que, que pode e o que, que não pode. Qual deve ser a participação de cada um, né? E isso não está definido. Eu vejo, por exemplo, que há anos o Sinduscom fala na possibilidade de usar todo o lado direito da Avenida Brasil para uma nova ocupação. Isso não foi tratado. Eu entendo que isso poderia trazer uma melhoria da qualidade da organização urbana da cidade. É claro que não seria apenas com a participação da indústria da construção, mas principalmente dos órgãos de planejamento, para que essa área que hoje está praticamente abandonada se tornasse viva e com sustentabilidade urbana, social e econômica, para evitar que a gente continue tratando a cidade do Rio de Janeiro como uma parte do território localizada entre a Praça 15 e a Cidade Nova, a Lapa e o Porto. Parece que a cidade do Rio de Janeiro é só isso, como era no período colonial. E aí fica se subindo cada vez mais o gabarito, até 50 pavimentos, porque acha que ali existe uma infraestrutura disponível, então vamos usar ela ao máximo. E existe uma palavra de ordem hoje, política, e é inclusive sustentada pelo arquitetura e urbanismo oficial, de que deve continuar seguindo nessa direção, porque a cidade passou por uma expansão irregular muito forte e que não tem sustentação urbanística e social, né? Quer dizer, não existe, o Estado não garantiu as funções sociais da cidade na maior parte do território. 60% do território, que é a Zona Norte e Zona Oeste, está completamente sem infraestrutura e continuam achando que deve-se investir cada vez mais no centro, ao invés de se criar a infraestrutura necessária para que haja o desenvolvimento social mais harmônico da cidade e não continuar como era no período colonial, em que o desenvolvimento andava que nem caranguejo para trás na direção do mar. Mas uma coisa importante, você, para mim, fixou o ponto principal disso para o setor produtivo, é a estabilidade das regras. Uma expansão urbanística para a região da Avenida Brasil vai demandar enormes investimentos, preparação dos terrenos, preparação dos planos empresariais, e você não pode fazer isso num cenário de, olha, fez a infraestrutura, agora não pode mais construir. Você não pode criar condições, daqui a pouco vem a SEDAI e diz, ah, não, mas não tem água. Se você tiver um plano de realmente compulsório, um plano integrado, integrado, que permita fazer isso, não acontecer como aconteceu até em algumas regiões das Vargens, você comprava terrenos, depois você não podia mais construir. E você compra o terreno pelo que você pode construir. Depois você não pode construir, o que você faz com o terreno? Eu acho que a região da Avenida Brasil, se houver um plano integrado para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, vai ser de fato a nova região do Rio de Janeiro. Pois é, é preciso que o Estado deixe de usar a ideologia do Estado liberal que era lá da República Velha. É fazer com que o setor privado dê solução para os problemas urbanos, quando na verdade é preciso que o Estado tome a rédea do desenvolvimento urbano, criando as funções sociais da cidade para todo o território, para evitar o que aconteceu ao longo das vias férreas, né, da uhum. Central do Brasil, da Leopoldina, onde não houve nenhum critério de planejamento. Basta ver que o desenho dos loteamentos dessa área é completamente dos loteamentos feitos na Zona Sul, onde segue um desenho urbano característico lá da Grécia Antiga, né, e aqui da Zona Norte e Zona Oeste, é característico da cidade da Idade Média, né? Que era uma confusão tremenda. Então, a gente verifica que agora o Rodoanel, ou melhor, o arco metropolitano, vai repetir esse processo, fazendo uma via importantíssima e não dando nenhum tratamento de desenvolvimento urbano através do planejamento para as áreas vizinhas. Ali estava na hora de fazer exatamente aquilo que não foi feito ao longo da linha do trem. Sim. Que a iniciativa particular fez muito bem ao longo da linha do bonde, quando foi para a Zona Sul. Eu queria, só para a gente caminhar um encerramento aqui, encaminhar esse encerramento, jogar uma questão para cada um fazer a sua intervenção final, que é o seguinte: nós vivemos essa iniciativa do projeto da Política Nacional de Participação Social e do Sistema Nacional de Participação Social, do decreto da presidenta Dilma de 23 de maio, vem exatamente abrir uma possibilidade de uma democracia mais participativa, não representativa. Mas nós vivemos isso no âmbito federal, no âmbito da União, no âmbito dos estados, nos entes, os estados e os municípios, nós vivemos ainda a velha política, aquela política que não contempla, como nós vimos nas audiências públicas realizadas, a verbalização, a participação popular. Para nós encerrarmos, eu queria que vocês fizesse uma previsão do que pode acontecer com essa provocação que o governo federal vem fazendo, no sentido de avançar e tirar, pelo menos provocar essa discussão no nível estadual e municipal. Antônio, você para começar. A minha preocupação com a criação dessas ferramentas, desses institutos de incentivo à democracia participativa, especialmente na área do mercado imobiliário, é que os participantes esqueçam que no final da história alguém tem que pagar a conta. Que não participem dessas decisões, não criem decisões, regulamentações e resoluções que façam uma transferência, porque queiramos ou não, ainda há uma responsabilidade muito grande do poder público no cumprimento de seus papéis. Ele recebe para isso, embora conceda até alguns benefícios, inclusive para o mercado imobiliário, no final das contas ele tem responsabilidade. A minha preocupação é que esses conselhos, conselhinhos ou conselhões, não entendam a dinâmica do processo produtivo e retirem do poder público certas responsabilidades para transferir para a iniciativa privada, sem fazer aquilo que a gente já sabe muito bem, de onde vem o dinheiro para financiar isso. Fora isso, eu acho que cada vez mais, se todos puderem participar, eu qualifico as condutas, qualifico o debate e, evidentemente, qualificando conduta e qualificando o debate, eu qualifico o resultado final, até mesmo no mercado imobiliário. E melhora a qualidade da discussão, sem pelo menos. Dúvida, né? Sem dúvida, da vida. Exatamente. Canagé, você agora. Então, para completar, eu acredito que é importante esse decreto da presidente para discutir a participação popular nas políticas públicas, mas eu acho que veio atrasado, porque já poderia ter sido feito alguma coisa no sentido de tornar eficaz os diversos conselhos que existem e que não têm nenhuma eficácia. Apenas reuniões para debater assuntos que são... Assim como as audiências públicas, mesmo aquelas audiências que a legislação ambiental prevê para aprovação de EIA e RIMA, mesmo nessas audiências com participação do Ministério Público, não se dá a menor importância às propostas vindas da iniciativa popular. Então está na hora de se rever, e o papel principal nessa revisão é a força do poder popular, que ainda não foi usado para melhorar a qualidade desses conselhos. E aí nós começaríamos a exercitar de uma maneira eficiente a educação cívica, no sentido de fazer de nós iniciarmos um processo de real participação nas políticas públicas. Por enquanto, nós estamos apenas como espectadores, muitas vezes privilegiados, né, porque participamos diretamente lá da primeira fila do palco em que se fazem as reuniões públicas, mas não conseguimos interferir aí no contexto das decisões políticas. Quer dizer, na verdade, a presença é praticamente homologatória das decisões, não é isso? Exatamente. Quer dizer que o princípio, então, para nós encerrarmos, é que o cidadão procure se fazer ouvir através de associações, de moradores, de condomínios, de representações legítimas da sua sociedade, e também até você sabe que a portaria prevê isso, o decreto da presidente prevê até a internet, a participação das associações não institucionais através da internet. É interessante, então, que todos se mobilizem nesse sentido, é isso? Isso, e a Ordem dos Advogados está preparada para isso, mostrou isso nas manifestações, quer garantir a presença dela, não como uma espectadora, mas como uma fiscal efetiva e atuante, de que a sociedade, a destinatária final das resoluções, vai ser ouvida, até para ajudar, principalmente na educação do povo, a exigir os seus direitos. E eu espero que os órgãos, os conselhos de engenharia e de arquitetura, sigam o exemplo da OAB, no sentido de colaborar, não apenas com os profissionais, mas com toda a sociedade, para facilitar o acesso da sociedade nesse debate. Eu tenho certeza que, num determinado período da história do CREA, nós tivemos isso. Infelizmente, é preciso retomar essa posição junto, através do Conselho de Engenharia e através do Conselho de Arquitetura. Ok, eu quero agradecer muito a participação aqui do Canagé Vilhena, o arquiteto e urbanista, ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos e ex-vice-presidente do CREA, e uma das pessoas que mais entendem dessa discussão de urbanismo, ocupação do solo aqui no Rio de Janeiro, e é o Dr. Antônio Ricardo Corrêa da Silva, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, especialista em direito imobiliário, também tem uma participação na ADEME por causa de sua empresa, e nós tivemos esse debate hoje a propósito dessa ocupação do solo bastante interessante. Quero agradecer também ao Eduardo do Grajaú, que está ligado e mandou a sua observação também, sua intervenção. Muito obrigado a todos, um ótimo começo de semana e voltamos na quarta-feira. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.